O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só o cara de vaqueira, hein, Laia? Então fica, vamos partir, filha. Ó, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você. Mas o problema é seu marido, ele está procurando de anos flagra. É o Plínio, hein? Eu já fiquei sabendo o que ele tá dizendo. Se perder táxi hoje aqui, viu, Plínio? Cê tá lascado, viu, Plínio? Imagina se ele soubesse o que eu faço. É o Kika aí, é o Kika, é? É o irmão, né? É o Caco, é? E é o Caco! Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço o amor. Eu te passo de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Projeto inovador, Golzinho Minhacher, tocando no 14. Amigo Elton Júnior, bem forte, mano, essa turma da forte missão. Vem, e tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Sabe do que chamou, menino bom, quero só você. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só. O problema é seu marido, ele está procurando, Brena. Eu já fiquei sabendo o que ele anda dizendo. Palominha, canta pra mim, Palominha. Canta aí, Palominha, canta. Vai, vai. Te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu faço amor, amor. Te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Wellington Safarão, baladeiro da UES. Um abraço, meu patrão Sérgio Alcerão, foi a Casa School. A melhor cerveja do Brasil. Vem pro show do Golzinho Minhacher. Aqui é pressão. Se aviões era caju. Olha a pegada, é segura, é pra tocar no paredão. Até quem não gostar, escuta. Isso é chão de avião. Pras meninas, danadinhas. O comandante liberou, cê perde a linha. Vai no seu novinha, vai no seu novinha, vai no seu novinha, vai. Vai no seu novinha, vai no seu novinha, vai no seu novinha, vai no seu novinha, no chão, no chão. Putuca, putuca, putuca, putuca, putuca, putuca, putuca, putuca. Gostar, escuta, fecha de avião. A menina, danadinha. O comandante liberou, cê pede ali. Vai no seu novinho. Eita, DJ. Vai no seu novinho. Vai no seu novinho. Vai no seu novinho. Chão, chão, cheio do avião.